Dropa no beat do Spike. Do the top and the beat. Ela quer do purple e do green. Tem uma da punk e da pink. Pode misturar com meu link. Ela quer mais. Dropa no beat do Spike. Beat quer matar minha vibe. Faço dinheiro igual Ike. Audi na rua vai brum brum. Queimada tá tipo do bike. Ela me viu e deu zoom zoom. Postou porque eu sou hype. Wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah. Foi black to two, black to two, black to black to black to two. Foi black to two, black to two, black to black to black to two. Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo. Tac tac tac tac, tá chupando tudo. Vai vai, pode tudo, pode fazer tudo. Cê tá fumando back prensado, vagabundo. Foi um ato, tá lá em casa. Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala. Mas não fala nada, só chega mais perto. Lá de 27, já passou no papo reto. Foi pra tutu, fora no pelo. Novinha sentando na onda do sete belo. Enquanto os amigos tá fumando tudo certo. Se ela tá na base, vai ter que sentar no prego. Os moleque é bandido, chega mais aqui. Curta essa quebrada e odeio o Murubi. Se é pra dividir, cê vai ter que ouvir. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, police. Ela gosta de lala. Tá bem loucona, tipo. Leva as amigas pro qual. Uau, uau, uau, uau. Me disseram que meu flow sempre é o mesmo. Que tá faltando talento, que eles tão sentindo dó. Oh, só que se você for ver quem me critica. Se for pra falar de rima, quero ver um que é melhor. Oh, cês não pita porque sabe que não aguenta vagabundo. Se isso teria, tem que me ver na pior. Oh, e o dinheiro que eu faço hoje em dia. Os moleque lá no morro tá convertendo em pó. Oh, oh, se eu te pego só. Quero ver se você entra mesmo nessa bala. Lembra aquele trouxa que só falava de crime. Tomou tiro só pra ficar de exemplo na quebrada. Paciente, não vacila na favela. Se quiser colar com nós, então melhor cê não dá para. Tô focado só no meu dinheiro, sou conceito, vê direito, nunca derramo feiura nas palavras. Ah, ah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Dropa no beat do Spike. Do the top and the beat. Ela quer do purple e do green. Tem uma da branca e da pink. Pode misturar com meu link. Ela quer mais. Dropa no beat do Spike. Beat quer matar minha vibe. Faço dinheiro igual white. Audi na rua vai brum brum. Queimada tá tipo do bike. Ela me viu e deu zoom zoom. Postou porque eu sou hype. Wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah.